Capítulo 93. O Senhor reina. Está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram ao Senhor. As águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que o estrondo dos mares. Mais poderoso que as ondas que rebentam na praia. Mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre.